Fechando composição, inspira composição. Justa sem direção, inimigo camaleão. Rap é rebelião, na selva sigo leão. Jantão, de olho no nosso progresso. Não esperava tão cedo o regresso. Chão, me fala o preço do sucesso. Lote na mala e os bela possesso. Sou réu, confesso, nesse processo. Pura no S, sozinho converso. Café expresso, chamou no verso. Desse caminho, seguindo o inverso. Que de 100, quem tem manda também. Puxou o 100, bombar no trem. O mal e o bem, olá quem vem. O bonde pesado escutando o tem. Solta a fera e libera o refém. Cama da noite, rolê Citroën. Castelo de Grayskull que corrompe. E man, um beat do mordão pra soltar as lástimas. Enquanto eu bebo lágrimas, mil noites pra Alibaba. Drena que querendo enquadrar, império que vai desabar. O som do clique que chama orixá, rimando no flash, não mexe no chá. Deixei pra mais tarde com a dama fumar, queimando um beck na beira do mar. Bebendo as lágrimas que derramar. Um beat do mordão pra soltar as lástimas. Domina distante do crack, gravando outra track, ouvindo Tupac. Rajada de rima, peso piripaque, pesado igual Big, segura o baque. Sarapica, sua senha do saque. O Mr. MPM Mandrake. Som de rajada pesada, Zorak. Socorro do canta, só pique pro saque. Taja preta, muita treta, picotando picareta. Metal, leque, terna, letra, hit, coque da caneta. Laden de bombeta, bique, pique, escopeta. E se o rap muda vida, que se foda. Camiseta, guerra, Glock, um monte de bique em choque. Escama, rock, quebrada que vira o destoque. Robô, copy, e sacos menor no que toque. Rima pesada no estoque, descarrega o pente nos lock. Blow. Um beat do mordão pra soltar as lástimas. Eu bebo lágrimas, o que é clara salgada. Pesa mais de uma tonelada. Deixa a favela acordada. Derramando, tô na estrada. Soltar as lástimas. Enquanto eu bebo lágrimas. Nocivo que vem no sapato, na sintonia que faz o conceito. Sem espaço pra vivo que é mato. Em qualquer quebrada chega no respeito. Nocivo que vem no sapato, na sintonia que faz o conceito. Sem espaço pra vivo que é mato. Em qualquer quebrada chega.